Petrolo! Aí! Acabei de ser expulso da minha própria casa. E o pior que tava errado e tive que aceitar. Oi! Tudo só por causa de um pente de uma desgramada. E eu pagava caro pra não me apegar. Foi só eu falar que não queria mais, que ia ser fiel. A minha mulher recebe foto de nudes, amor no motel. Vai! Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, a rapariga apaixonada. Destruiu a minha casa, rapaz. Rapariga apaixonada. Chama de papai. Se não for, é só de paredão. Se não for, segue. Ui! Acabei de ser expulso da minha própria casa. Bota do play. Eu vi a cantar errado e tive que aceitar. Tudo só por causa de um pente de uma desgramada. E não bota! E eu pagava caro para me apegar. Foi só eu falar que não queria mais, ia ser fiel. Foto de nudes, amor no motel. Ah, ah, ah. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga Rodrigo. Ah, destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Destruiu a minha vida. Mulher bandida. Ui! Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Ui, bebê! Grande cheiro de rolê maracã. Pesado, joga só. Tamo junto, papai. Show de cheiro. Sai pra cima, papai.